Cidadania e Direitos Políticos. Apostila de Preparação Especializada, Guarda Municipal de Manaus. O estudo dos direitos políticos é essencial para a compreensão da soberania popular, fundamento da República Federativa do Brasil. No contexto do concurso para a Guarda Municipal de Manaus, este tema é cobrado com foco na literalidade da Constituição Federal e nas regras de capacidade eleitoral ativa, votar, e passiva, ser votado. É fundamental destacar que o pleno gozo dos direitos políticos é inclusive um requisito básico para a investidura no cargo objeto deste certame. 1. Sufrágio, voto e alistamento eleitoral. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Embora os termos sejam por vezes confundidos, tecnicamente, o sufrágio é o direito de participar da vida política, capacidade, enquanto o voto é o instrumento de exercício desse direito. O alistamento eleitoral e o voto possuem naturezas distintas quanto à obrigatoriedade, dependendo da faixa etária e da condição do cidadão. As regras detalhadas de idade e condições específicas de alistamento, artigos 14 a 16 da CF, são tópicos previstos no edital. 2. Obrigatoriedade e facultatividade do voto. A regra geral da Constituição Federal divide os cidadãos em três grupos quanto ao exercício do voto: obrigatórios, maiores de 18 anos; facultativos, analfabetos, maiores de 70 anos; jovens entre 16 e 18 anos; proibidos, inalistáveis, estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 3. Condições de elegibilidade. Para que o cidadão possa concorrer a cargos eletivos, capacidade eleitoral passiva, a Constituição exige o preenchimento de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer um deles impede a candidatura. São eles: nacionalidade brasileira, requisito básico para o exercício da cidadania no Brasil; pleno exercício dos direitos políticos, o candidato não pode estar com os direitos suspensos ou ter sofrido perda destes; alistamento eleitoral, é necessário ser eleitor para ser eleito; domicílio eleitoral na circunscrição, estar vinculado à localidade onde pretende concorrer; filiação partidária, no Brasil não se admite a candidatura avulsa; idade mínima, verificada na data da posse, com exceção para o cargo de vereador, cuja idade é verificada na data do registro; quadro comparativo, idade mínima para elegibilidade; idade, cargos eletivos, 35 anos, presidente, vice-presidente e senador; 30 anos, governador e vice-governador; 21 anos, deputado, federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; 18 anos, vereador. 4. Inelegibilidades. As inelegibilidades são impedimentos ao exercício do mandato eletivo, visando proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Absolutas, impedem a candidatura a qualquer cargo, como no caso dos inalistáveis e analfabetos. Relativas, impedem a candidatura a certos cargos ou em certas circunstâncias. Inelegibilidade reflexa, o cônjuge e os parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau do chefe do executivo, são inelegíveis na mesma circunscrição, salvo se já titulares de mandato e candidatos à reeleição. Desincompatibilização, chefes do executivo que pretendam concorrer a outros cargos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 5. Perda e suspensão de direitos políticos. A Constituição Federal proíbe expressamente a cassação de direitos políticos. O que ocorrem são hipóteses de perda, definitiva, ou suspensão, temporária. Quadro de memorização, perda versus suspensão. Hipótese, classificação, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, perda. Incapacidade civil absoluta, suspensão. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, suspensão. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, perda, doutrina majoritária. Improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º, suspensão. 6. Quadro de pegadinhas, foco Consulplan, cassação. A banca dirá que é possível cassar direitos políticos. Errado, a cassação é vedada, só existe perda ou suspensão. Militares, a banca dirá que o militar é sempre inalistável. Errado, apenas o conscrito, em serviço obrigatório, é inalistável. O militar de carreira pode ser elegível. Idade do vereador, dirá que a idade mínima para vereador é 21 anos. Errado, são 18 anos. Improbidade, afirmará que a improbidade gera perda dos direitos. Errado, gera a suspensão dos direitos. Este conteúdo é fundamental e deve ser revisado em conjunto com o artigo 37 da CF, que trata da administração pública.